Quantia, Juliette Whisky, Juliette Whisky. Juliette Whisky na posição 7 do Paito 3. Autorização para giro de motor por 5 minutos, já em comum acordo com a Infraero. Ciência forte ao término, Whisky, Juliette Whisky. Juliette Whisky. Solo Salvador, na escuta. Solo Salvador, na escuta do Webjet, Whisky, Juliette Eco. Prossiga, Eco. Juliette Eco, solicitação de reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 3. Autorizado, feedback reboque, reporte ao término, Juliette Eco. Ok, iniciando, rebocando o término. Whisky, Juliette Whisky, concluído o cheque de motor, muito grato e bom serviço. Isso, Whisky, bom dia. Salvador, Whisky Juliet Eco, posicionado no gate número 3. Obrigado, bom dia. Ok, bom dia, Eco. Obrigado. Salvador, TAM 3601? Prossiga, 3601. Gentileza, para São Paulo, Congonhas, qual é a provável saída, senhor? Saída da EO, provável saída. Então não vai ser pela Polícia 58 não, né? Para Congonhas ou Guarulhos? Não, Congonhas. Provavelmente será o Pesolu 16. Confirma o horário do plano. 6 e 6, Zulu. Só um minuto, vou verificar. Ah, obrigado, se você ouvir essa gás aí, confio, a gente agradece. Salvador, gol no 476, autorização Recife, nível 410. Gol no 476, só um minuto, Jacob. Guardando, gol no 476.